Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Notícias de Brasília, Lucas. Temos. Vejam vocês que o nosso bravo deputado federal suplente, professor Sérgio de Oliveira, ele tem direito, todo deputado federal tem direito às chamadas emendas ao orçamento. Existe um orçamento da União e todos os deputados podem fazer emendas em determinados valores, e o deputado fez as suas emendas ao orçamento, está publicado no meu sítio eletrônico, hlucas.com.br. Imagine os senhores que ele foi muito generoso na distribuição das suas emendas. Ele pegou quase 6 milhões e 500 mil reais, que são emendas que podem ser aplicadas em saúde pública, saneamento, e ele destinou essa verba aqui como Moarama, Ponta Grossa, Corbélia, está lá, 1 milhão para uma, 2 milhões para outra, está a relação das cidades. E, pasmem os senhores, esqueceu da terrinha. É a terrinha dele, que quem levou o deputado para Brasília foi, de uma certa forma, o domicílio dele, o eleitoral dele é Foz de Iguaçu. Portanto, ele destinou 6 milhões e 400 mil em verbas e esqueceu de Foz de Iguaçu. Não deu um centavinho para nós, seu Guilherme. O próprio deputado já se manifestou a respeito desse tema, Lucas? Ah, ele foi pro Facebook, né? Mas o Facebook é aquele sítio que você sabe, aceita tudo, né? O Facebook é meio que uma casa de doido. Ele disse lá que não é bem assim, não, patati, patatá, mas o relatório oficial que discrimina essa alocação de verbas do orçamento está publicado no meu sítio eletrônico. Então eu tenho que acreditar no relatório. Então o deputado tem que procurar a Câmara Federal lá em Brasília, chamar a pessoa que elaborou aquele relatório, que tem um brasão, inclusive, da República lá, e dizer, ó, está errado o relatório, você conserte, porque eu me baseei pelo documento que é o relatório. Está lá o relatório, não veio nada para Foz. Se ele diz que veio, então que ele prove, porque no documento diz que não veio. É isso aí, Graham. E por falar também em verbas públicas, vamos nos registrar aqui que o deputado Luiz Carlos Raul, deputado federal do PSDB tucano, ele, quando foi secretário da Fazenda do Beto Rich, quando o Beto Rich, no primeiro agora, assumiu, chamou-o para secretário de Estado da Fazenda. E ele ficou um bom tempo, agora recentemente que ele saiu e voltou para a Câmara Federal para preparar até o caminho dele, que deve se candidatar à reeleição. O Raul já está aí no sexto ou sétimo mandato ininterrupto. É considerado um dos 10 melhores parlamentares, quase todo ano é eleito um dos 10 parlamentares mais atuantes do Congresso. Pois bem, o Raul, antes de sair, preocupou-se com nós aqui e preparou uma verba lá de R$500 mil que vai ser entregue aqui ao Fórum Eleitoral, que fica ali na Avenida Costa e Silva. Vocês devem conhecer, perto da rodoviária. Portanto, vai receber R$500 mil para melhorias ali da sua sede. Então, parabéns ao Raul, que lembrou aqui da nossa cidade. Foz do Iguaçu está na pauta da imprensa internacional em razão de um evento que está acontecendo aqui na cidade. Este evento promovido pela Organização Internacional de Saúde Animal, a respeito de medicina veterinária. Ontem tivemos, inclusive, a presença do governador Beto Richa aqui na cidade para prestigiar a abertura deste evento. A cidade ganha pontos com este evento? Ganha muito, né? Ganha porque, como você falou, todos os holofotes estão aqui em cima de nós. É um evento, ele está acontecendo hoje também, a sede do evento é no Hotel Bourbon, e ele teve, como você falou, o Beto Richa esteve abrindo o evento, teve o ministro da Agricultura, Antônio Andrade Ferreira, são tantos ministros que tem, 39, que fica até difícil a gente guardar o nome deles, mas esse aí eu guardei, porque ele é tão simplório no falar, é o Antônio Andrade Ferreira, o ministro da Agricultura, e teve aqui representante de mais de 100 países, Quer dizer, um evento de muito peso. Eles vieram aqui para discutir as questões ligadas à saúde animal, né, à produção animal e seus derivados, e ligados à agricultura. Um evento de grande porte que, de uma certa forma, alavanca Foz do Iguaçu para o cenário internacional. Foz do Iguaçu vem se destacando há muitos anos por sediar grandes eventos. As pessoas gostam de fazer eventos aqui porque eles ligam o útil ao agradável. Depois do evento, tem sempre aquela corridinha básica no Paraguai para comprar produtos mais baratos. Quem gosta de fazer uma fezinha no Pano Verde, dá um pulinho no Cassino da Argentina, pode se saborear aquela fantástica carne argentina também. Enfim, é a nossa terra que é tão disputada por todos que gostam de fazer festa. E os eventos, Foz do Iguaçu, uma grande parcela da sua atividade econômica também está ligada aos eventos, né, Guilherme? É muito procurada para o setor, para sediar eventos, por isso que eu acabei de falar. E esse evento hoje, prossegue hoje, estamos satisfeitos em ver a cidade cheia de pessoas importantes. Eduardo Lucas, você volta amanhã com outra participação? Sim, tenham todos um bom dia.